Mapa de escuta, Cachoeira, Bahia. Mais um dia se iniciando. 5 horas da manhã. O dia clareando. As aves despertando. As folhas balançando. Dá pra sentir o vento frio. O sol se levantando. E o rio quietinho, quietinho, a transparência de um rio tão calmo que dá para ver o fundo dela, os peixes pulando, dá para sentir o ar puro, leve, aquele friozinho gostoso. Mais um dia se iniciando. Pela manhã, orla, Praça 25, calmaria depois de uma noite agitada, tranquilidade, paz, harmonia e leveza. Tudo ao sol escuta de uma manhã. 5:30 da manhã, o sol começa a se mostrar, dizendo, mais um presente, tá chegando para brilhar. A imagem de olhar para o monte verde, trazendo a alegria e a esperança de que mais um dia, na calmaria, tudo se iniciou.